Podcast. Sejam bem-vindos. Hoje temos aqui Thiago Jaquelli. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. O amigo internauta Wilson. Fala, galera. Beleza? E eu sou o Tomás. Jaquelli, você sabe o que aconteceu esse fim de semana? Sei. Aconteceram dois GPs Legacy. E nesses GPs Legacy as pessoas jogaram um joguinho de cartas chamado Magic, com cartas muito velhas. Provavelmente mais velhas do que muitos dos ouvintes. Se você pensar que Alpha saiu em 93, tem 23 anos. Alpha é um jovem adulto, ou uma jovem adulta. É, cartas velhas, mas tem umas cartas novas também no meio aí. Teve até o deck T2 aí, de Eldrazi. O quê? Agora, o Eldrazi é um deck do metagame do Legacy. Aonde tá isso? Ele não fez top 8, mas ele foi um deck que tava presente no top 16 ou 32. Tá querendo dizer decks que fazem em Haku com Show and Tell, né? Não, decks que fazem Hellish Master, Thought Not Seer, Eldrazi Mimic e Endless One e Endbringer. Tá de zoeira que isso apareceu. Eu, particularmente, eu não consegui acompanhar o coverage dos GPs. Mas teve coverage dos GPs? Porque se o Cowher estivesse aqui, ele estaria reclamando que, mais uma vez, a Wizards decepcionou com a ausência de cobertura nos GPs. É, mas dessa vez não decepcionou, porque a cobertura foi, inclusive, muito boa do GP Praga. O GP Columbus foi do jeito que o Cowher gosta de reclamar, porque foi inexistente. Aproveitar que hoje o Cowher não está aqui, a gente vai ter um episódio com um viés mais positivo, né? Mas celebrando o Magic. Eu gosto muito do coverage desse Tournament Center, que é o que faz os coverages na Europa, dos GPs. É um ótimo nome para alguém que cobre torneios, né? Tournament Center. Tipo... Sim, é um belo nome. Você até faz ideia do que é a empresa. Você sabe o nome. Eles não são um Tournament Center, eles são o Tournament Center. Mas enfim, já que teve coverage de Praga, isso significa então que você assistiu a galera jogando de Storm, Death and Taxes, Show and Tell? Sim, bastante. Eu não vi todo o coverage, mas eu vi alguns pedaços. E eu gostei bastante do nível. Bastante deck de Delver, bastante deck de Miracles, Show and Tell. Na Europa especificamente, o pessoal gosta muito de jogar de Death and Taxes. E teve um no top 8. Sim. E a novidade do deck de Eldrazi, que o deck de Eldrazi, ele tem 4 terrenos diferentes que geram 2 manas no turno 1. Ancient Tomb, City of Traitors, Eldrazi Temple e Oil of Gin. E mesmo assim, ele é basicamente ele vai Warping Whale. Né? Ele vai muita carta que está no standard. Ele é basicamente o deck do Pro Tour Modern, só que ele tem mais terrenos que geram 2 manas incolores e entram em pé. E mesmo assim, o power level do Legacy conseguiu absorver ele sem ele ser um deck abusivo. Ele tem um papel, ele é um deck que existe. Ele basicamente é o deck agro padrão, mas ele não é absurdo como no Modern. Ninguém esperava que fosse, né? Dado o nível de poder dos decks Legacy em geral. Como se diz, é um testamento de quanto esse deck é poderoso para ele conseguir ser transposto do Modern e jogar competitivamente no Legacy. E, Jaca, o que falar sobre o deck que ganhou o GP Praga, que não tem nenhuma criatura no main deck? Assadoro. Escorreu uma lágrima no seu olho, né, Jaca? Aê, exatamente. Esse é o Magic que a gente gosta de ver. Eu não gosto muito de jogar de deck de combo, mas eu prefiro Magic the Gathering do que Creatures the Gathering. Pois é. Que é o deck que a Wizards gosta, né? Creatures the Gathering. Creatures and Planeswalkers, né? É, inclusive um deck desse, que igual esse cara que ganhou, do Rodrigo Togores, é bem um... Você tem que ter uma skill bem alta, né, cara, pra jogar com um deck desse. Porque as possibilidades são muitas, né? Sim, e eu vi a final, a volta que ele deu pra conseguir esvaziar a mão do oponente antes de combar. Foi uma parada sensacional, muito skill de verdade. Assim. Eu achei o campeonato como um todo com o skill level dos jogadores bastante altos. A gente tá falando aqui, mas a gente não só detalhou, o Rodrigo Togores, que ganhou o GP Praga, ele ganhou usando um deck UB Storm, né? Então, um deck já bem conhecido no Legacy, né? Que o intuito dele é fazer 9 mágicas antes do Tendrils of Agony. Isso. É um deck que tem um correspondente no Modern também, que é o deck de Ad Nauseam, mas no Legacy ele não depende especificamente do Ad Nauseam para poder achar o Tendrils, né? Por causa de muito mais cantrip, né? Que pode usar os tutores, né? Acontecem muito mais mágicas num turno, normalmente no Legacy, para poder alimentar esse Storm, né? Sim, a aceleração de mana com Petal de Lotus e o próprio Lion's Eye Diamond, acho que garante isso, né? É, e tem os rituais que são recapitulados depois do Pest Flame, então é bem fácil você fazer as nove mágicas antes de dar o Tendrils of Fire. Como você disse antes dessa gravação, você e o Tomás disseram, deck muito bonito. Pois é, lindo esse deck. E como o Jaqueline falou, principalmente após sideboard ou então contra um deck azul, você tem que saber manobrar em volta de todas as respostas do oponente de uma maneira muito habilidosa, né? Óbvio que contra decks que não tem resposta, o jogo se torna não interativo, é a mesma coisa que você jogar sozinho, é o Gold Fishing, né? Mas quando você joga contra um deck tipo Miracles ou pós-side contra qualquer deck de Legacy que é preparado para impedir os principais combos, você tem que saber muito bem navegar em torno do que você está enfrentando. Sim, e o Legacy tem muito disso de você conhecer bastante o seu deck para você conseguir pilotar ele bem, né? Não é um formato onde o metagame muda tão rápido, então as pessoas têm o mesmo deck durante vários anos, né? É muito caro montar um novo deck, né? Então as pessoas se apegam e vão até investindo. Ah, deixa eu botar uma carta foil no meu deck. Às vezes é uma coisa supérflua, mas que acaba saindo mais em conta do que você montar uma diversidade de decks. As pessoas se apegam, de uma certa forma, acabam aprendendo a jogar muito com o deck, o que é bacana, mas por outro lado também a pessoa não desenvolve muito o jogo dela em geral. Só que ossos do ofício, né? Não é todo mundo que pode jogar com qualquer deck Legacy, de acordo com o metagame da semana. O power level dos decks do Legacy, em média, assim, é muito alto. É difícil um deck ser jogado para fora do metagame de uma hora para outra, né? Tipo, mesmo que ele esteja tendendo a sair do metagame, se você sabe pilotar o deck direitinho, você consegue fazer resultado com ele, seja lá que deck for, né? Acho que tem muito também o fato de jogadores profissionais, eles não se dedicam ao Legacy por muito tempo durante o ano. É uma coisa que aparece na temporada de Grand Prix, às vezes em alguns torneios multiformato, mas o Legacy não é um dos principais formatos que os prós cobrem. Então acaba que parece que o Legacy não é um formato tão otimizado e tão minimizado e maximizado como o Modern e o Standard, por exemplo, onde não tem muito espaço para inovação depois de estabilizar um formato. Também pela própria pouco investimento, né, da Wizards no Legacy, digamos assim, investimento Total, total. total quanto a torneios, quanto a GPs, né, sempre uma coisa mais específica, são nichos específicos, pontuais dentro do ano, né? A gente tem o Star City que botava fé no Legacy, né, botava mais com os Opens, né, colocando o Legacy sempre nos Opens. Mas agora não tanto, né? Mas, assim, não sei também qual que é a estratégia da Wizards em si, pelo fato agora do lançamento do Eternal Masters, né? Botando de novo no mercado aí aquelas cartas, aquelas staples do Legacy, e reprintando elas, assim. Então, não sei qual que é o intuito disso, porque eu acho meio estranho, por exemplo, a Wizards lança o Modern Masters e depois tira o Modern do Pro Tour. Lança o Eternal Masters e talvez, tipo, sei lá o que vai acontecer com o Legacy, né? Então, às vezes não faz muito sentido. É, o Legacy tem uma parada que dificulta mais ainda, que é a Reserve de List, que são as cartas que eles prometeram nunca reprintar, que inclui Dual Lands, inclui Molt, inclui cartas que são muito difíceis e atualmente muito caras, por conta disso também, né? Sim. É, não dá pra aliar muito a estratégia de lançamento de séries com o que está no Pro Tour, porque o público-alvo também não é o mesmo, né? Agora, e a Reserved List é uma barreira de entrada. O Eternal Masters ele ajuda um pouco, mas acho que ele ajuda muito mais em formatos como Commander, do que Legacy, porque se você for pensar, as lanes duplas de Alpha são a principal barreira de entrada no Legacy, e elas continuam tão inacessíveis quanto sempre foram. Cada vez mais inacessíveis, né? Porque até em dólares já tá ficando inviável. Eu acho que um pouco por isso também a Star City parou de fazer tantos torneios Legacy. É, o pessoal não estava conseguindo entrar no formato por causa dessas cartas da reserva de lista, né? As duais, o Molt, o Tabernacle of Pendlevale, que é do deck de lands, né? Teve um deck de lands. Sim, teve um deck de lands. É, e daí você vai comprar um Tabernacle é 600 dólares. É mais caro, inclusive, que as dual lands. O Wilson falou da estratégia da Wizards. Uma outra coisa para se celebrar nesse deck de Storm também é que, se você pensar, todos os lançamentos, todas as séries mais recentes, a Wizards tem empurrado para um Magic onde o jogo se resolve na mesa, com criaturas atacando jogadores e Planeswalkers fazendo miséria com as habilidades todo turno. E você ganhar com um deck que basicamente não interage com a mesa é uma coisa, de uma certa forma, renovadora. No mínimo para mim, assistindo o Magic, eu tenho uma certa satisfação de ver um deck desse ganhando. Eu normalmente eu torço pro control, mas eu fiquei feliz também que esse deck de combo tenha ganhado, um deck sem criaturas. Eu não tenho skill suficiente para poder falar que eu gosto disso, porque se eu me deparo contra isso, eu não sei o que fazer, e se eu tô com isso na minha mão, eu também não sei o que fazer. Então, para mim. O skill eu também não tenho, e a questão é que existe essa crença de que o deck de combo ele não é divertido para quem está jogando contra. Mas até certo ponto, assim, o que é divertido para quem está jogando contra se a pessoa está perdendo? É divertido apanhar do Nakato 3-3 no turno 2? Não sei. É porque assim, o cara quando fala que é divertido, é porque é quando ele fica de mãos atadas sabendo que não tem mais recurso contra aquilo. E aquilo vai acontecer, ele precisa só observar o oponente terminal de combate e ele não tem o que fazer mais. Mas Agora o recurso Nakati. você sempre tem antes de você entrar na partida. Na confecção do seu deck, você tem infinitos recursos. Ah, sim, não, com certeza. Mas aqui geralmente conta, igual uma criatura, igual o Nakati, ou um equipamento, um artefato em si, o recurso é mais simples, né? Ele é mais globalizado. Agora, contra um combo, às vezes, É se você mais não. óbvio. É, então, ele é mais óbvio. Agora, contra um combo, às vezes, o teu recurso ou tá no sideboard, ou ele é muito específico contra aquilo, aí ele começa a acontecer o combo, você já se desanima porque o jogo acaba numa pancada só, entendeu? Não teve aquela interação, aquela troca de criaturas, aquela coisa que. É, deixa talvez emocionante para o jogador, né? É, normalmente o deck de combo é bem não interativo, mas esse aqui, especialmente na final, que eu acompanhei com mais atenção, acontece tanta coisa num turno e o controle da partida ele muda tanto de um jogador para o outro, tipo, dentro de um ou dois turnos, dentro de uma draw, que foi muito legal ver essa final do control contra o combo, né? Ah, no fim todo mundo fez mana vai até o sexto, sétimo turno. Depois eles começaram a tentar atacar, né? Tipo, o cara do Storm tentando minar a mão do cara do control, o cara do control tentando manejar as suas cartas para poder counterar as cartas-chave, né? Tipo, saber o que anular também contra o combo é muito importante e não é uma coisa muito óbvia. Então fica uma tensão indo e vindo, tipo, às vezes nada está acontecendo na mesa, mas esse jogo de tensão que vai de um lado para o outro, assim, foi muito legal ver. Tinha tempo que eu não vi uma coisa assim. É, a mesma coisa se o oponente colocar de combo, você achar divertido, a mesma coisa que do outro lado, se o oponente de control resolve um counterbalance em um 6-6 Divine Top, né? Aí o jogo, né, fica só de um lado também. Então acho que a situação não é só contra o combo, né? A situação pode vir de várias maneiras nessa discussão. É, basicamente o jogo divertido é o que os dois jogadores jogam, né? Agora, o que significa jogar é subjetivo. Sim, né? Porque a gente sabe que é muito difícil um combo acontecer logo no primeiro turno. O cara começou e ganhou, a não ser que você E esteja jogando Vintage. mesmo que aconteça no primeiro turno, você ainda tem coisas como Force of Force of Will. Will. É, Force of Will tá aí pra isso, né? Impedir o formato de virar um cara coroa. E alguém aí me mencionou Columbus. Também teve um GP Legacy em Columbus, certo? Teve um GP Legacy ganhado por um molequinho. Um garoto, Clay Spiegelmeyer, que jogou de Infect. Sim, e no final ganhou do Miracles também. O Miracles fez as duas finais e perdeu as duas finais. Uma pro Agro e outra pro Conf. E o Infect, para quem não sabe, ele ganha colocando 10 marcadores de veneno no oponente, que é a terceira forma alternativa de ganhar o jogo. Tem a principal, que é você reduzir a vida a zero. A primeira alternativa é o seu oponente tentar comprar quando não tem carta no deck. Tem cartas que dizem ganhe o jogo ou perca o jogo, tipo Fade. Mas o Infect, que é uma coisa mais genérica também, que surgiu depois com os marcadores de veneno. Se você tiver 10 marcadores de veneno, não importa a sua vida, você perde o jogo. Então, o deck é todo feito para você botar marcadores de veneno com coisas como Blighted Agent e Glistener Elf. Mas no último jogo, como foi que o deck de Infect ganhou, Jaqueline? O ataque final do torneio foi um Nobre Hierarca batendo 22. Com uma combinação aí de Exalted, com vários Vines of Astwood, Become Immense, Berserk e outras cartas do tipo. Que às vezes o Infect pode surpreender. Eu já vi uma outra partida. Eu não lembro se foi um Star City, um Open do Star City, ou se foi um GP. Em que aconteceu a mesma situação em que o jogo foi ganho do Infect com um Nobre Hierarca. Isso não só é viável, como está acontecendo cada vez mais, né? Só uma coisa, fazer uma menção, tá falando dos decks, que faz uma menção ao Miracles, né, que o Jaqueline acabou de falar, e que a gente teve em Columbus quatro Miracles no top. Pois é. E em Praga a gente teve um que fez final. Nos dois eles fizeram final e perderam. Mas assim, a ocorrência de Miracles no top foi altíssima, né? Mas vamos ver que é diferente mesmo o metagame das Américas com o metagame da Europa, porque a gente pode ver nas Américas uma predominância de Miracles, né? Sendo quatro no top, então se a gente for jogar isso pro torneio, né? Você devia estar preparado contra Miracles nesse torneio para poder se dar bem, né? É, Já o nos Estados metagame. Unidos tem muito Delver também. Acho que os principais decks em quantidade são Miracles e Delver. Sim, eu ia mencionar o Delver, que o Delver foi o que mais apareceu na Europa, no GP Praga, que foram três decks de Três Delver. Delver e variações também, né? Isso, variações, sendo dois Grixis e um Temur. Todos com a mesma estratégia de tempo play, né? Mas só uma menção aí quanto aos metagames das duas regiões. A gente ainda tem torneios Legacy para acontecer esse ano? Desse nível, eu acho que não. Não oficial da Wizard. A gente já teve o Bazaar of Moxen, que é um torneio que acontece na Europa a cada alguns meses. Eu acho que tem, provavelmente deve ter mais um para o final do ano. Mas oficial da Wizard, não. O Eternal Weekend também já passou, também foi, acho que em março. A gente teve o Mox também, que teve Legacy. Assim, no Magic Online ele ainda é um formato viável. E o Vintage também é um formato viável, porque eles não têm essa barreira da reserva de lixo, então você consegue comprar uma Black Lotus por 50 ticks. Bom, ele é caro, mas se você for comparar com o preço das cartas em papel, é ridiculamente barato. Você gastar US$ 50 numa Black Lotus no mall ou gastar 10 mil dólares numa Black Lotus SP na vida real. A gente teve o Vintage Masters também lançado no mall, que ajudou isso, né? Ajuda muito, né? O Eternal Master também vai dar uma contribuída. E se na semana passada teve Legacy, semana que vem vai ter Standard? Semana que vem tem o WMCQ Standard em São Paulo. WMCQ, que é uma sopa de letrinhas, quer dizer classificatório para a Copa do Mundo de Magic. A Copa do Mundo de Magic, que esse ano mudou um pouco a fórmula e vai parecer mais ainda com a Copa do Mundo de futebol. Inclusive, vai ter uma bola em cada partida, né? Que os times vão correr atrás. Não, essa parte nem tanto. São 73 países que vai acontecer 18 a 20 de novembro em Roterdã, na Holanda. E cada um dos 73 países vai ter o seu jogador com mais Pro Points, O que vai capitão. ser o capitão, e os vencedores dos três qualificatórios. Esse é o primeiro qualificatório do Brasil. E para jogar o qualificatório, o pré-requisito é que você tenha 300 pontos Planeswalker. Isso, 300 pontos Planeswalker anuais nessa temporada que começou agora, que dificilmente alguém vai ter 300 pontos, ou na temporada passada que terminou em maio. Ou você ganhar um qualifier last chance, que sempre acontece na véspera. Então a gente tem três classificatórios no Brasil. Esse agora em São Paulo, 18 e 19 de junho, formato standard, que é o padrão construído. 9 e 10 de julho vai ter o moderno. E 17 e 18 de setembro, outro moderno, é isso? Sim, 9 e 10 de julho vai ser em Curitiba, em setembro vai ser em Brasília, e os dois vão ser modernos. E só para assim, o capitão. Não sei quando que fecha para ver quem que vai ser o capitão da equipe brasileira. Mas está tendo uma disputa aí um pouco acirrada entre o Paulo Vitor Damo da Rosa e o Thiago Saporito, conhecidos PV e Bolovo. Então, com uma diferença de 6 pontos apenas, 6 pro points apenas. O PV com 53 e o Bolovo com 47. Então, disputando para quem vai ser o capitão da equipe brasileira no WSQ. Pois é, inclusive o PV fez um comentário muito engraçado no Twitter. Ele estava jogando LoL na semana passada, League of Legends, com um amigo dele. E aí o amigo dele falou para os outros jogadores que apareceram na partida: galera, vocês estão jogando com o melhor jogador de Magic do Brasil. Aí a galera perguntou: Are you Thiago Saporito? Vixe, meu. Achei treta, mas achei muito bom. Aí, só uma menção aqui, nosso amigo Obama, que participou com a gente aqui no podcast, há dois podcasts atrás, está em quarto colocado na, em Pro Points do Brasil, com 24 Pro Points. Pois é, para quem não acredita em coincidência, tá aí. O Obama também é um dos grandes, diria, favoritos para conseguir uma dessas três vagas, né? Por mais variância que tenha, você ter que dar a vaga só para o campeão de três torneios extremamente difíceis, mas se você for ver o Obama, o Guilherme Merjan, que é o Hashtaff, Pedro Carvalho, são os caras que você espera que disputem aí o WMCQ para conseguir essa vaga. Agora, o PV e o Bolovo jogam também? Eles jogam o PV pelo Twitter. Ele disse que é bem capaz que ele jogue esses WMCQs, até pela chance dele não ser o capitão, né? E se o jogador que for campeão de um WMCQ terminar o ano como o primeiro em Pro Points, a vaga vai para o vice-campeão? Isso, é isso mesmo. Então, no caso, o Vasco representa o Brasil no, na Copa do Mundo de Magic. Tipo isso. Ah, Os beleza. jogadores que você citou aí, Tomás, o Guilherme Merjan, o Obama e o Pedro Carvalho, são os próximos colocados depois do PV do Bolovo, né? O terceiro é o Guilherme Merjan, depois é o Obama e depois é o Pedro Carvalho. Pois é, alguém andou colando aí da página da Wizards. São os brasileiros que estão com mais constância no Pro Tour, né? Sim, sem dúvida. Mas sempre tem surpresas, sempre acaba tendo algum jogador menos conhecido no World Magic Cup. Quem sabe aí pinta um Fadinha, pinta um Vili. É, o Vili não é desconhecido, né? Mas o Fadinha foi a nossa Não, não. surpresa. Uma coisa são jogadores desconhecidos, a outra coisa é chance de ir um jogador tipo o Fadinha, que foi no ano passado, se eu não me engano, ou o Vili, que é Isso. Hall of Famer. Ele já quase foi da primeira vez, mas ele teve que conceder, porque ele não tinha visto. Você estava comigo lá, Tomás, lá em Porto Alegre, que afinal foi Fadinha e Elton. Tava, eu fiz top 8 nesse WMCQ e eu perdi pro Elton. Na verdade, esse torneio eu tive duas derrotas o torneio inteiro e as duas foram pro Elton. Tudo mirror de Delver e o Fadinha também tava de UW Delver nesse torneio. Eu também tava de Delver nesse torneio. Com o PV lá assistindo e balançando a cabeça para algumas jogadas do Fadinha na final. Coisas que a gente não esquece. Mas enfim, dica pró para quem vai jogar, dê entrada no seu, se bem que esse é na Holanda, né? Esse na Holanda Mas não para precisa de visto. quem tem intenções de jogar Pro Tour, por favor, galera, tenha o seu visto pronto. Não é tão difícil quanto parece ou quanto soa. Não é tão barato assim, Mas se você monta um deck Constructed, você paga o visto. Você não cai na trap do concede aí porque eu tenho visto. Mais alguma coisa aí para adicionar do WMCQ, ou já quero? Como formato é standard, né, a gente pode falar um pouco do metagame que não tem variado tanto quanto já tinha variado no passado, mas parece que as pessoas estão tentando de qualquer maneira ganhar dos GW tokens. É, tá sendo uma. Ou vá contra ele ou junte-se a ele, né? Tá cada vez mais esse deck aparecendo. Inclusive, eu dei uma mandada nas lojas locais aqui de Curitiba e vendo que o pessoal quer ou montar esse deck ou dar um jeito de inventar alguma coisa contra, né? Nosso site, no mundo do Banafix. Tivemos um artigo do nosso grandioso João da Pochete, que ele citou, se não me engano, foi o deck dos Flyers, o R-Flyers. O R-Flyers, o pessoal tem tentado inovar nesse sentido para ganhar desse deck de GW Token. Que é o deck do Exatamente. Tomoharu Saito, que basicamente foi desenhado para responder esse metagame de GW Token. Ele colocou aqui no artigo de terça-feira, dia 14, um artigo que ele fala sobre o metagame do Standard. E que tinha um artigo que chama Pedra, Papel, Tesoura, e que nele ele descreve, inclusive o GW Tokens, que ganhou mais, que mais um GP, sempre tá ganhando GPs aí, standard. E falando desse deck, talvez uma boa opção, né? Uma opção um pouco rogue, que eu praticamente não sei como ela se lida contra o resto do formato, mas ela tem uma boa. Um bom match contra o GW Tokens. Quem quiser saber mais sobre Standard também, você pode ouvir os nossos episódios anteriores. A gente dedicou bastante atenção a esse formato. O Fadinha, o Obama tinham muito para falar sobre o Standard. Acho que tem outros decks viáveis. Tem o Four Color Rites, que é o deck que usa o encantamento Cryptolite Rites. Tem o controle preto e branco do Owen. Tem o Bunch Company. Tem os decks de humanos. Então, você tem algumas opções aí que não são necessariamente favoritas. O próprio Fadinha declarou que o GW Tokens era o deck com nível de poder mais alto. Porém, o BW Controle parece que tem uma recompensa boa para os jogadores com um nível de habilidade mais alto. E o Four Color Rites também é um deck que tem vários matchups bons ao redor do formato. Apesar de não ser necessariamente tão explosivo quanto o GW Tokens. É só uma errata aqui sobre o que eu mesmo falei aqui. O artigo é um artigo dedicado ao deck de UR Flash, que é o UR Flyers ou UR Flash, que foi na coluna Deck do Dia, no nosso site, postado no dia 7 de junho. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada lá no nesse artigo do João, também é um artigo do João, e ele fala apenas é um artigo rápido, curto, mas mandando uma lista e falando do deck do Tomoharu Saito. Esse deck, eu tenho jogado com ele no mall. Ele realmente ganha do GW Tokens. Ele não pode não ser bom contra o resto. E na verdade, essa é uma dica para esse standard. Se o seu deck não tem um match, pelo menos parelho com o GW Tokens, é complicado você jogar, porque além de ser o melhor deck, é o deck mais popular, né? E uma vez que você tem um deck que pelo menos tem um jogo contra o GW Token, você tem que se cuidar dos outros decks do formato. Né? Não adianta você montar um deck que só ganha do GW Tokens e perde para todo o resto, que você também vai acabar não indo bem no seu torneio. Inclusive, eu estava jogando com um deck que o Eric Florek postou na coluna do Deck of the Day dele, no Channel Fireball, que é o Rug Toughness. Eu, no meu mall, lógico, vi Tanajura, porque é os bichos que tem a bunda grande. E ele é realmente muito bom contra o GW. Falta descobrir como que ele se comporta contra os outros decks do formato. Então pode ser uma coisa que pode pegar alguém de surpresa e levar esse WMCQ no fim de semana. Eu também particularmente ouvi essa lista e gostei muito da lista, assim, ao ver, bater o olho na lista, não testei. O Jaca já testou e a gente quer. Eu quero ver como é que ela funciona depois também pessoalmente. Pois é, galera. Próximo fim de semana WMCQ Standard, valendo vaga para a Copa Mundial de Magic. E daqui a 2 fins de semana, pulando o do WMCK e mais um, no início do mês de julho, a gente tem o Grand Prix São Paulo, de 1º a 3 de julho. O Grand Prix São Paulo é um torneio Premier que vai ser no formato trio selado, com sombras em Innistrad, 12 boosters para cada equipe. E tá chegando, vai ser um torneio onde todo mundo do Manafix vai estar envolvido de alguma maneira. Qual que é a expectativa de vocês para o GP São Paulo? Bom, eu já estou com a minha passagem comprada. Minha inscrição ainda não, mas já vou comprar, acho que essa semana, semana que vem, já vou pagar minha inscrição. Meu trio é formado por mim, Rafael Siqueira e Felipe Larroca. Particularmente eu e o Rafael Siqueira, a gente anda treinando bastante pelo MOL. A liga selada do MOL, aquela liga de 5 rodadas, ela foi um prato cheio para nós, assim, para o treinamento. A gente conseguiu jogar várias delas, conseguimos aprimorar nossos conhecimentos sobre esse formato. E que foi algo bem surpreendente com o selado de Shadows Over Innistrad. Ele, no começo de tudo, eu vi ele de um jeito. Eu vi o power level das cartas de uma maneira no início, na época de pré-release, na época de spoilers. E hoje eu vejo de outra maneira completamente diferente. Interação das cartas, power level, aquilo que é realmente bom, aquilo que não é. Então, devido a esse treinamento que a gente teve que fazer para poder saber o que é bom e o que não é. Sobre o GP em si, como um evento, eu recomendo que todas as pessoas vão, mesmo que não vá jogar o evento principal. Né? Tem muito torneio paralelo legal, muita gente tocando, muita gente vendendo. Os artistas, você pode ir lá pedir para autografar a carta. Tipo, é um acontecimento, realmente. Especialmente para a gente da América do Sul, que temos tão pouco, né? Temos 4 ou 3 por ano. Que já é mais do que a gente tinha antes, mas ainda é pouco. O GP, ele mais do que um torneio, é uma grande convenção de Magic. Né? Ele, apesar do torneio principal ser no sábado e no domingo, na sexta já começa tudo a acontecer. Os lojistas vão estar lá na sexta-feira, já vão ter alguns paralelos, que na verdade não estão indo paralelos a nada, já que o principal não está acontecendo na sexta, mas a gente chama de paralelos de qualquer maneira. Tem algum artista já assinando cartas na sexta-feira? Parece que o principal artista que vai vir aqui vai ser o Mark Tedin, que é o criador da ilha, né? A ilha de Alpha, Clássicos. o clássica ilha. E várias. Ele fez muita carta famosa no Magic, principalmente dos primórdios do Magic, e ele continua trabalhando até hoje, né? Então, provavelmente você tem muita carta dele para ser assinada. E o RK Post, que é meio já arroz de festa em torneios aqui, mas é um cara que também é muito querido, tem muitas cartas que a galera curte a ilustração dele, e vai ter um ilustrador brasileiro, que é o Raf Sarmento, que começou a ter suas cartas em Dragões de Tarkir, e tem a carta promo de FNM dele, né? O Path, Caminho para o Exílio. E falando sobre o GP em si, é uma oportunidade, né? Tem poucas oportunidades que a gente tem no Brasil em si de ter um evento desse, né? Vamos dizer, esse ano vai ser a nossa única oportunidade, vai ser esse GP esse ano para poder jogar um torneio de altíssimo nível, né? De Magic aqui no nosso país. No Brasil, sim, é o próximo na América do Sul. O próximo e o último que vai ter na América do Sul temporada vai ser o GP Chile, em novembro. Mas mesmo assim, é um GP Chile, você ainda tem que viajar, né? Tem que se programar, não é algo muito barato de se fazer. Então, assim, pela oportunidade de estar jogando aqui no Brasil, e particularmente, isso é uma coisa minha, o formato trio selado, já joguei o GP trio selado há 2 anos atrás, se não me engano, né? Que teve o outro trio selado em São Paulo, e que foi muito legal. Foi, acho que, o formato de Magic, para um torneio, para o GP, né? Que eu achei o formato mais legal de jogar, sabe? Vocês interagindo com a sua equipe, né? Jogando em trio, e é diferente, né? Do que aquele standalone, né? Um contra um do Magic eventual. Então parece ser uma coisa mais harmoniosa, mais familiar, assim, se sente mais confortável de jogar, que você pode pedir uma opinião, dar uma opinião na jogada do seu amigo. E apesar disso, você está fazendo isso oficialmente, né? Num torneio grande, competitivo. Então, assim, quem tiver a oportunidade, cara, vai jogar GP junto com seus amigos aí, nem que você ache que você não tenha muito skill, mas vá, cara, pela experiência de se jogar um torneio desse, é muito legal. E também, se você não treinou nada, se não me engano, se for igual ao outro GP, na sexta-feira, nos paralelos da sexta-feira, eles fazem torneios trio selado, né? Pequenos torneios, acho que de 4, 5 rodadas no máximo. Junta-se acho que 32 trios ou 16, eu não lembro direito. Mas junta-se os trios e pau na máquina, já abre os boosters e vai. E é um ótimo treino pro main event. E dão ótimas premiações. Eu também joguei o GP passado, 2014, trio selado, eu, João e Obama, e foi muito legal. Muito legal mesmo, assim, essa interação com o time, né? Por mais que você tenha um time e você converse muito sobre Magic com eles, é diferente de você jogar em trio realmente, né? Tá interagindo, os três terem a mesma pool com montados decks, isso tudo. É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio do Mana Fix Podcast. Obrigado por você ter ouvido até o final. Thiago Jaquelli, se as pessoas querem encontrar episódios mais antigos do Mana Fix Podcast, onde eles encontram? Os nossos episódios mais antigos, eles ficam na nossa página do SoundCloud ou no nosso próprio site, que você vai conseguir achar pesquisando pela categoria do podcast. E o nosso site é? O nosso site é www.manafix.net. E o arroba Manafix também está no Instagram e no Twitter. E manafix.net no Facebook. Jaquele, você está no Twitter? Eu estou no Twitter, arroba underline Jaquele. Wilson, você quer que as pessoas te adicionem no Facebook ou você está no Twitter já? Não, ainda não estou no Twitter, mas eu tô como eu sou uma das faces por trás do Manafix. Eu às vezes estou no Facebook, pelo Manafix, estou respondendo o pessoal ou no próprio, nos próprios artigos. Nas próprias comentários do pessoal, no site ou no Facebook, eu também sou uma das faces por trás do Manafix. Então, fica aí o contato do Manafix. E fazendo streaming e YouTube também, com os Também, gameplay do também. mall. E eu tô no Twitter como arroba o underline Tomás. E também, se você quiser comprar singles na nossa loja online, também é www.manafix.net. Se você quiser ver muito mais conteúdo, artigos, nossos outros podcasts, vídeos, gameplay, decks, decklists, então acesse nosso site. Lá também tem a nossa loja virtual, na qual você pode adquirir suas singles para complementar o seu deck. Exatamente. Quem sabe montar um standard ou modern para jogar o próximo WMCQ ou se preparar para a próxima temporada de PPTQs. Isso aí. Tune seu deck com Mana Fix. Valeu, pessoal. Obrigado por chegar até o final aqui. Continua acompanhando a gente no site. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Fui.